tudo lindo. Eu te amei um dia, nossos bons momentos lá. Laiá, laiá, lanço um canto pra lembrar você de nosso prazer, de todas as tardes, enfim. Que gostoso, fogoso te fazer rolar. Vem pra cá, revira os olhos, vem meninar. Deixa ficar, deixa fluir, quero prazer. Mulher mais bonita do mundo se iguala a você. Quero te molhar, entendo que quero pra sempre te amar.